Ouça agora, na Fusão FM. Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. A análise dos fatos através do jornalismo de credibilidade. Está entrando no ar, Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. Boa tarde, meu Paraná, boa tarde, Brasil, boa tarde a mais de 50 países do mundo. Já tô com o saco cheio de abrir esse programa, falar todo dia a mesma coisa. É 2009, é 2010, 2011. Boa tarde para quem estiver ouvindo, boa tarde, boa noite, bom dia, até logo, passar bem. Vamos começar o Cadeia ao Borghetti. A nova lei do rádio, que veio de novo, a nova lei do rádio, da televisão e da internet mundial. A minha profissão é repórter. A sua qual que é, senhor Ricardo Alexandre? Repórter também, né? Boa tarde. Boa tarde. O que mais? Só vai falar boa tarde. Por enquanto só, daqui a pouco nós vamos trazer as manchetes. Não tem mais nada? Não aconteceu aí, porra nenhuma nessa cidade, aconteceu. no Brasil, no mundo? Foram vários os fatos que movimentaram o setor da polícia nessas últimas horas. E o mais grave registrado... Esse últimas horas foi... é tradicional, né? O mais grave dos fatos, Alborguete, foi uma chacina que aconteceu na região de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Mais uma vez, uma briga, um desentendimento pelo tráfico de entorpecentes. O delegado Rubens Recalcati é o delegado titular das investigações. Mataram quatro, né? Justamente. Uma está internada. Disse que não acredita em crime organizado, porém, o tráfico de drogas é o mandante. Bom, queria fazer umas respostas aqui, queria que alguém me ajudasse. O autor do maior filme que eu assisti na minha vida nesse final de ano, Ensaio para uma Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira. Eu queria comprar o livro. Eu não me recordo o nome do autor. Ele é português, José Saramago. Esse cara é um crânio. Esse cara é... Cala a boca, por favor, deixa eu apresentar o programa. Por favor. Por isso fica uma merda quando você apresenta o programa, você fica dando atenção pra essa bosta. Entendeu? Aí não dá. Tem que apresentar o programa, isso aqui é jornalismo. Levanta, dá uma porrada na cara dele e vai embora. Porra. Não gosto de mexer com homossexual por causa disso. Como é? José Saramago. Esse cara fez um filme, esse cara escreveu um livro. Eu tinha visto de tudo na minha vida. E nesse final de ano, eu tive a paciência de esperar a chegada. Vi uma entrevista dele... Vi uma entrevista dele na Folha de São Paulo. Pela idade que ele tem o direito de falar o que ele bem entender. José Saramago escreveu Ensaio sobre uma Cegueira. Porque todo mundo faz filme. Aqueles robôs que saíam do centro da Terra. O Fim dos Tempos, né? O Fim dos Tempos, que era com... Tem o Brad Pitt e o outro que é famoso. Como é que chama ele? São dois famosos aí. Outro artista famoso, porra. Hã? Não é, por favor. Não é. Esses são os dois que faz. Ele faz aquele filme Missão Impossível. Ele faz o Missão Impossível. O último agora. Ele fez todos os Missão Impossível. Não sei o nome dele. Então todo mundo faz filme sobre... Saiu um filme do O cara que faz o Top Gun lá, louco. Como é que é o nome do Top Gun lá? O ator do Top Gun. Fizeram um filme, o Will Smith fez um filme aí. Eu Sou a Lenda. Que tava todo mundo morrendo, tal, acabou o mundo. Tom Cruise. Hã? Tom Cruise, isso mesmo. O Tom Cruise fez um filme esses dias que as árvores comia todo mundo. Você passava perto de uma árvore, se fosse uma mulher, fosse um homem, creu. Por causa desse negócio que coloca em cima das árvores aí para plantar, como chama? Agrotóxico. Então tem uma série de filmes inacreditáveis. E esqueceram, um faz sobre a falta de água, outro falta sobre a falta de energia elétrica. Inclusive dê valor à água, que logo logo você vai ver o fumo que vem aí. Dê valor à energia elétrica e ao gás. É, e agora vem o dia que a Terra parou também com o Kives lá, né? Kives. Hã? É, não sei o que lá, Rives. É, ele vem lá, dá uma bola, chega aí, dá uma palestra. É, eu tava lendo. Ele desce lá do espaço numa bola, e desce nessa bola e fala, ó, o negócio é o seguinte, ó, ou vocês conservam a natureza aí, ou vai acabar, vai explodir tudo. E ninguém acredita, acha que o cara é louco, apanha que nem um tarado mental. E depois aí acabam acreditando na bola do homem. Ele desceu com uma bola? Não, com duas bolas. Entendeu? É, como é que é o nome? É, o dia que o mundo parou. O dia que a Terra parou. Bom, aí eu estou falando do José Saramago. Aí o cara me cria um romance sobre a cegueira. Feche os olhos agora e analise você sendo cego. É uma produção independente. Não tem uma locadora do Brasil. A Blockbuster comprou 70 filmes, os 70 foram locados. Não existe. Foi o filme mais assistido. É um filme que vai concorrer no próximo ano, porque foi lançado esse ano. É algo inacreditável. Porque você pensa que a violência existe só nas drogas. Existe só dentro do lar. Ali mostra a violência dos cegos. É, inacreditável a cena do cachorro. Ele foi, como é que se fala? Ele foi... Adestrado. Adestrado para lamber as lágrimas da Juliane... Eu esqueço o nome dela. Essa artista é linda, maravilhosa. É, não, cala a boca que é melhor. Cala a boca que é melhor. Que é Angelina Jolie? Puta, não abro mais a boca, cada vez que eu abro, você cala a boca, não abre a boca pra falar merda, pelo amor de Deus. A gente tá citando pra você, até você achar o nome. Angelina Jolie? Angelina Jolie tava cega no filme. Que Oscar, o quê? Idiota. Era o Globo de Ouro, rapaz. E quem ganhou o melhor ator foi aquele xarope que eu torci por ele, porque tava numa merda desgraçada. O Roque, que ganhou um papel lá. Mas vamos comentar aí, o ensaio sobre uma cegueira. Sobre a cegueira, mas eu falo do jeito que eu quero. O ensaio sobre uma cegueira. Todo mundo fica cego, a humanidade fica cego, e só a Juliane, eu não sei o sobrenome dela, é que consegue enxergar, e há uma guerra muito grande entre os cegos. Juliane Moore! Aí, alguém escreveu aí. Muito obrigado. Quem é que me mandou o recado? É no site? A Juliane Moore. Tudo bem. Nem para escrever não serve, bando de bosta. Entendeu? Juliane Moore. Você já imaginou uma mulher na humanidade inteira, na Europa, no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo cego, e ela ter que acompanhar os cegos. O cachorrinho que foi adestrado para lamber as lágrimas a Juliane Moore. O que está tendo aí? Está acontecendo alguma coisa? Não, ali? Agora, da Juliane Moore. Fantástico também. Está de parabéns, uma produção independente. Vai ganhar um prêmio muito grande o ano que vem. Só um idiota que não vota nesse filme. Porque é algo inacreditável. É algo inacreditável, porque você já imaginou se todo mundo ficar cego? Se todo mundo ficar surdo? Se todo mundo ficar mudo, seu idiota? Entendeu? Quem é que vai cuidar de você, limpar a tua bunda, filho da puta? Quem é que vai cuidar de você? Morre. Então dá um tiro no ouvido, já é xarope, entendeu? Já é chupeta da cabeça, tá? Você é chupeta da cabeça, Pablo Venceslau Brás, conhecido como Pepito, garoto de programa. O cara quando começa a dar bunda demais, fica assim, ó, xarope. Entendeu? Ah, da onde isso? Toda a cidade sabe? Entendeu? Tá. Aí, o que que é? O que que é? Agora, o filme é fantástico. Se você não gostou do filme, porque você é burro. Quando uma pessoa burra vai ao cinema e não conhece quem é um escritor, José Saramago, tem que dar um tiro no ouvido. Entendeu? Tem que dar um tiro. Entendeu? E parar de ser gigolô da tua mulher. Entendeu? Tá, um direito que tem no iogurte, ué. Foda-se. Tá. Entendeu? Não gosto que você é burro, você não entendeu o filme. Entendeu? Você não entendeu merda nenhuma. Tu é analfabeto. Nem grupo escolar tu não tem. Que é o quê? Então eu quero parabenizar a produção feita em São Paulo. Realmente inacreditável. É, grandes artistas, artistas de primeira linha, de primeira categoria. E eu indico aos pais, às mães, a todos que estão me ouvindo, procure uma locadora. Ensaio sobre uma cegueira. Imaginou se a humanidade ficar cega? Imaginou se a humanidade ficar surda, muda? É inacreditável. Inacreditável. E saiu um outro filme aí com o Al Pacino e com... como é que chama aquele outro artista? É o... eles fizeram um filme juntos que o Al Pacino mata ele, ele era assaltante de banco. Robert De Niro. Robert De Niro, meus parabéns. Até que fim deu uma, acertou uma. É sobre pedofilia, tá? É algo inacreditável. É sobre um padre que comia bunda de criança, tá? Então é inacreditável. É, tem outra coisa, eu quero dar umas respostas aqui. É, ladrões levam 2 milhões e 600 mil reais de uma agência bancária aqui no Paraná, em Florestópolis. A segurança do Paraná tá uma bosta, tá uma merda. Ninguém tem culhão para dizer isso. Que ninguém tem culhão para dizer que esse estado, em termos de segurança, tá uma merda. Só no combate às drogas. Isso aí nós temos que respeitar. A Polícia Federal do Paraná, Polícia Rodoviária Federal do Paraná, a nossa espartana Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, porque o Paraná virou a invasão do crack. O Paraná é o grande líder brasileiro em apreensão de crack. 41% de todo o crack apreendido no Brasil foram apreendidos em nosso estado, o Paraná, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e a nossa espartana Polícia Federal. Apenas 10% das drogas produzidas são apreendidas. Apenas 10%, viu Ricardo? Uhum. Apenas 10%, nós vamos comentar isso. Então, eu quero comentar também, uma mulher alugou um apartamento aqui em Curitiba, no Paraná, e estava se mudando. Foi lá dar uma geral no apartamento. Quando ela abriu o banheiro, tinha uma mulher morta há uma semana sentada no vaso, na patente. Tá vendo como você é burro? Só aqui que você fica sabendo. Você é burro demais. Você é burro demais. Você é burro demais. Aqui trabalhando. Trabalhando. Tua rádio não aparece, nem no Ibope não aparece. Pelo amor de Deus. Trabalhando aonde? Litoral fazendo o quê? Comendo de graça. Nas custas do Malucelli. Que é isso? Tá. O litoral do PMDB está abandonado. Só tem 4 lugares para você tomar banho e não sair com merda na cabeça, na boca, no zóio. Tá? Eu tô mentindo? Tá. Para tomar banho no mar. Esse é o governo do PMDB no Paraná. Vote nele. Entendeu? As praias do Paraná, que recebeu o maior contingente, porque todo mundo abandonou Santa Catarina esse ano, com medo de ser picado pelo mosquito do Dedé egípcio, um outro mosquito lá, o febrão lelo, que é o febrão da febre amarela, o febre lero, Todo mundo lá abandonou as praias. As praias não tem nada a ver com isso. Mas também não tem nada a ver com isso, que eu não ganho nada para divulgar as praias de porra nenhuma. Eu sei que o litoral do PMDB aqui no Paraná está abandonado. Só tem 4 lugares para tomar banho, para você não sair com merda na boca. Porque está todo mundo cagando e a merda vai para o mar. Tá? Esse é o governo do PMDB no Paraná. Governo do litoral abandonado. Eu queria dar só. E outra coisa que o Ricardo estava me alertando, ele vai comentar. O Paraná, a passagem de ônibus do Paraná, nós recebemos dezenas de ligações aqui no nosso departamento de jornalismo. Diga o telefone aí para quem quiser ligar. 3039-4836. Tá, esse telefone aí me encheu o saco hoje. Entendeu? É, a passagem de ônibus aumentaram em 20 centavos. 30 centavos. 30 centavos. Agora fazia 4 anos que estava congelada. E ninguém abaixa o preço do pneu. Ninguém abaixa o preço do óleo diesel, porra. Vamos parar de ser ignorante. Ser palhaço. Ser burro como você. Entendeu? Agora, o governo do PMDB aqui do Paraná criou uma lei que aumenta a gasolina, o óleo diesel, o gás, a energia elétrica, o telefone. É um presente do governo paranaense do PMDB. Agora vocês vão reclamar porque aumentou 30 centavos uma passagem? E a gasolina, que já está sendo aumentada? E o gás que você compra para sua cozinha? O governador do PMDB mandou aumentar. A energia que você paga em casa, governador do PMDB mandou aumentar, entendeu? Tudo, aumentou tudo. Presente do governo paranaense do PMDB. A luz fraterna. É, todo mundo no escuro, entendeu? Todo mundo sentando no escuro. Eu queria só dar uma satisfação aqui, Ricardo. Depois você entra falando aí que você tem que falar. Uma satisfação. Inclusive foi nesse final de semana o negócio da mulher fantasma, né? Ela tava sendo, você também não sabe nada. Nenhum documento da mulher foi morto, foi contado até agora. Diz que ela morreu por morrer, ela resolveu morrer, tadinha. Eu queria dizer só o seguinte. Eu quero responder aos estudantes de jornalismo, de direito, que me ligaram. É, fui convidado para fazer uma palestra, se pagar eu vou, se não pagar eu não vou, tá? Não, negativo. Estou cansado de trabalhar de graça. Eu queria só dizer o seguinte. Queriam que eu fosse falar sobre a violência, sobre segurança, sobre ditadura branca, marrom, azul, etc. Só vou dar uma resposta para Maria Inês de Oliveira Santos, estudante de jornalismo, que representa todos os telefonemas que eu recebi, e o Augustinho, Augustinho Richemarque, que representa todos os estudantes de direito. Na ditadura, isso é o que eu penso, na ditadura civil, militar, ditadura de direita, de esquerda, de centro, do meio, do fundo do quintal, da frente do portão, em qualquer ditadura é que nascem os grandes assassinos. Em qualquer ditadura é que nascem os grandes monstros assassinos. Lembre-se de Eichmann. Não sei falar direito o nome desse alemão. Eichmann. Esse homem, se não me falha a memória, ele matou, na época de Hitler, 5 milhões de judeus. E mais 500.000 de ciganos. 500.000 de ciganos. Ele matou esse Eichmann, era um médico. Ele mandou matar na câmara de gás mais uns 2 milhões de outras raças, outras etnias. Entendeu? Ele foi preso, sei se é em 61, 62, acho que 62. Ele foi preso na Argentina. Ele foi o homem que criou a câmara de gás para matar os judeus. Matou 5 milhões e outros milhões de seres humanos, mais de 500 mil de ciganos. Aí, no livro que eu li recentemente, não, já em outubro, se eu não me engano, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele disse que acreditava em Deus. E por que que ele criou o gás? Aí ele, com a maior cara de pau, ele falou assim: sabe o que é? É que nós não podemos gastar muita bala. Nós estamos numa guerra. E a turma da Gestapo, da SS, não vai conseguir com a bala matar 5 milhões de pessoas, mais 500 mil de ciganos, mais uns 2 milhões. Então ele criou o gás e foi à câmara de gás. Então esse filho da puta que está morto, bem morto, no colo do capeta, o Eichmann, esse foi um monstro criado por uma ditadura civil e militar ao mesmo tempo. Que Hitler, ele comia merda e rasgava a nota de 50. Foi o único cara que eu vi comer merda e rasgar a nota de 50. Era louco mesmo. E tomava xixi, como no uísque. Misturava meu mijo com uísque. Entendeu? Essa ditadura do Hugo Chávez, El Barrigudón, na Venezuela, esperes e verás. Ah, outros países no continente, nós temos aí na África, é um barbarismo que acontece na África. É um barbarismo. Lá se mata de facão, entendeu? E os Estados Unidos vende armas, na relação dos 10 países que mais tem, mais bem armados, Estados Unidos está em primeiro lugar, Israel está em terceiro lugar. Democracia, respondendo os telefonemas que eu recebi. Democracia, para mim, para o Dalborga, para o Alborguete, para o Cadeia, pro Cadeia Alborguete. Democracia plena é democracia sem violência, sem miséria, sem guetos, sem facções criminosas, sem fome, entendeu? Sem drogas. Quer dizer, para se fazer uma verdadeira democracia, você tem que ter... Eu me lembro de um livro também que eu li sobre o ETA, lá na França, e eles atacavam muito na Espanha. Mandaram matar todo mundo, porque eles não queriam democracia. Eles queriam o poder para montar uma ditadura e matar as pessoas. Eram verdadeiros terroristas. Então, democracia, cada povo tem a democracia que merece. Democracia, a verdadeira democracia, está dentro de políticos sérios, honrados, que tenham vergonha na cara, e está na mente daqueles que não sejam analfabetos políticos, que votam e sabem escolher os seus representantes. Porque se você votar pela ditadura, seja civil, militar, de direita, de esquerda, de centro, você vai criar assassinos, monstros, que matam a família, seja americana, israelense, árabe, brasileira, venezuelana, argentina, uruguaia. E o que fizeram nesse país aqui do Salvador Allende, no Chile? Você é muito filho da puta. Derrubaram uma democracia para colocar um vagabundo chamado Pinochet. Você é um filho da puta de marca maior. Ainda bem que já está debaixo da terra, está lá dando o rabo pro capeta. Entendeu? Quer dizer, são coisas... É a minha maneira de pensar. O resto, se pagar, eu vou lá e falo. Tá ok? O jornal Financial Times. O maior jornal do mundo, em termos de economia, diz que o problema do Brasil é o presidente Luiz Inácio. Mentiroso, está enganando a nação brasileira, porque a crise já chegou ao Brasil. Sabe quantos desempregados nós tínhamos até a hora do almoço? 6 milhões de desempregados já perderam o emprego no Brasil, tá? Depois, durante a semana, a gente comenta sobre isso aí. Porque ele disse que a crise não ia atingir o Brasil, ia atingir uma marolinha, não ia ser o tsunami. Ele não vai atingir, porque ele tem um cartão corporativo, ele gasta bilhões. É o presidente que mais viajou na história dessa humanidade aqui brasileira aí, sei lá. Entendeu? Agora, veja bem. Eu não quero nem comentar. Quando eu li o Financial Times esse final de semana, que eu peguei na BBC Brasil, na tradução do português, se eu fosse ele, eu realmente não sei o que eu faria. Não sei. Bom, ô Ricardo, pois vamos não. Falar sobre a mulher. Entendeu? Fazer um programa assim, entendeu? Sem aguentar a injeção de saco do cara dando palpite, nada. Vamos fazer um programa assim. Entendeu? Para ver, com credibilidade. A mulher aluga um apartamento no centro da capital e encontra um cadáver sentado na patente. Você mora num apartamento desse? Você senta numa patente dessa? Ei, Pablo? Você senta? Olha, vem cá, você senta num apartamento desse? Bom, a verdade é uma só. Eu alguém já falei que eu não sentar. Quero palhaçada aqui dentro. Eu te quebro a tua cara, bicho. Eu vou embora e te quebro a tua cara. Cala a boca! Cala a boca! Vai, fala aí, Ricardo. Uma coisa é certa, Morguete. Alguém vai ter que sentar. Né? Alguém vai ter que sentar. Ah, vai ter que mudar esse o banheiro. Esse apartamento não vai ficar desocupado pro resto da vida. Ah, mas né? Tu é um vagabundo. Mas quem senta na trolha não senta no... Coloca aquele aparo de papel que você mostrou aquela vez na televisão, pronto. Tá tudo certo. Deus me perdoe, eu não vou nessa, não. Olha, uma mulher que recém havia alugado um apartamento no centro de Curitiba... Este final de semana. Acabou localizando um corpo no banheiro do imóvel durante este final de semana. Nenhum documento da mulher morta foi encontrado e ninguém do prédio viu ela entrar ou subir naquele apartamento. Segundo a Delegacia de Homicídios, a cliente da imobiliária entrou em um dos apartamentos do edifício UAE, na Avenida 7 de Setembro, número 3666, já na região central de Curitiba. Isso por volta de 21 horas da noite. A porta estava trancada e, de acordo com o depoimento dela, prestado à Polícia Civil, ela disse que não suspeitou de ninguém, ninguém entrou na frente dela, não havia nenhum vestígio ali de pessoas dentro do apartamento. Porém, a corrente de segurança da porta, que só pode ser acionada pelo lado de dentro, impedia a passagem, ou seja, estava fechada. Quer dizer, eu acho que essa mulher entrou, fechou a porta, foi cagar e morreu. Pode ser. Soltar o barro. Pode ser. Desculpa. Pode ser. De repente, alguém que passou pela imobiliária pegou a chave para dar uma olhada no apartamento e não devolveu essas chaves. Não tinha ali como devolver as chaves. Ou foi com o corretor, deixou a porta aberta, né? Disse que fechou a porta, não fechou, deixou aberta e retornou ao apartamento. Pode ser algo nesse sentido. O porteiro do prédio, o Adão Kaspichak, foi chamado e abriu a corrente com a chave de fenda. No banheiro da residência, a futura locatária viu uma mulher de aproximadamente 45 anos de idade morta sentada no vaso sanitário. Nenhum documento foi encontrado com aquela mulher, nem a chave do apartamento. O corpo trajava uma camiseta com a frase "Professores fascinantes educam a emoção". A polícia estima que a mulher sofreu um mal súbito. Um indício para essa hipótese é um hematoma nas costas do cadáver que pode ter surgido de um choque contra a caixa d'água do vaso sanitário. O plantonista do Instituto Médico Legal, órgão responsável para precisar aí a morte, a causa da morte, não localizou o registro de entrada do corpo naquele ML. Os vizinhos e o porteiro do prédio afirmaram jamais ter visto a mulher. Ninguém ouviu absolutamente nada. Parece coisa de um outro mundo, disse o porteiro do prédio. O prédio tem um circuito interno de câmeras. Porém, como na maioria das vezes, e isso é uma deficiência do prédio, as imagens não ficam gravadas no sistema. Adão Caetano de Souza, porteiro que estava no prédio até as 3 horas da tarde, estima que a mulher entrou no prédio enquanto ele almoçava ou fazia a ronda da área. Uma coisa é certa, não deixamos nenhum estranho entrar. Se ela entrou lá, é porque ela tem a chave, disse Souza. A imobiliária Asa, responsável pela negociação da locação do imóvel, não quis passar o contato do proprietário do imóvel. Uma atendente da empresa relatou que a cliente que iria alugar o apartamento desistiu do negócio. A cliente também não quis conversar com a reportagem, mas disse que ficou bastante abalada e não teria coragem sequer de entrar novamente naquele imóvel. Que barbaridade, hein, Morgante? Barbaridade. Eu queria pedir desculpas a você. Você é um menino sério, honrado, não dá a bunda, nada disso. É apenas faz programa como garoto de programa, mas isso é um direito que eu lhe respeito. Agora, até agora não sabe quem é essa mulher. Não tá sabe quem é. Geladeira do IML. Não sabem quem é o Borghetti, não sabem o que ela foi fazer naquele prédio, naquele apartamento. Fato é que ela foi encontrada morta e a polícia agora está com esse abacaxi nas mãos para tentar desvendar esse crime. Um detalhe. A pessoa que ia alocar o imóvel disse que não tem coragem sequer mais de entrar naquele imóvel. Então, desistiu do negócio. Fato é que alguém vai ter que alugar aquele imóvel. Vazio ele não vai ficar para sempre. Pode ter certeza disso. Bom, um detalhe, né? Morto não faz mal para ninguém, não, Borghetti. Quem faz mal é vivo. Quem faz mal é vivo. Agora, também os mortos, os amigos meus que morreram tudo, nem... Pra me dar o número da Mega Sena. Não vem nem pra coisa ali. Boa, nem pra coisa ruim. Não, isso aí é certeza. Agora, esse final de semana, Brasil. Um abraço aí, um beijo na alma para todos os iogurtes. O Sérgio Ribeiro fez um levantamento. Nós temos 28.700 pessoas que me seguem aonde for o Cadeia Alborguete e o Ricardo Alexandre. Muito obrigado, tá? Eu chamo se eu quiser. Nesse final de semana, Ricardo, no centro de Curitiba, olha o PMDB do Paraná. Não tinha polícia. Se não fosse a guarda municipal do prefeito Beto Rich, também não resolveu nada. Cercaram a quadra. Na rua 15... Os caras vestidos de gravata, no centro de Curitiba, na rua 15, centro de Curitiba, entraram num prédio, numa seguradora, meteram a máquina em todo mundo e levaram R$7.000, desceram, porque eles tinham que passar o carnaval agora. Eles têm que se preparar para o carnaval. Entendeu? Um gasto muito grande no final do IPVA, IPTU, ISS. Malandade recebeu o ISS, jogou pra mim. Eu falei, pô, inteligente ele, mas vamos pagar, vamos pagar. Não, eu não fiz isso. Não, mas vamos pagar. Aí eu peguei e falei, pô, o cara tem propriedade e tal, é ISS, mas nós temos que pagar. Mas já dei a minha parte já, né? Mas só vai vencer em março. Paga por mês, né? Começa em março. Tem IPVA, ISS, AIDS, IPTU. Star, tem um bocado de coisa aí, entendeu? Pistar. Agora, conta pra nós, vamos a um intervalo comercial, que vocês não vão acreditar como é que tá fácil de se assaltar no Paraná. A outra coisa, recebi um telefonema de São Paulo, cadê o nome? A Lúcia Valadares, sobre o que, eu acho sobre a morte da mulher que estava numa academia, como é que chama essas academias? Kit é tua mãe. Como é que chama essa academia de musculação? É academia, né? Academia. E onde tem aqueles caras que acompanham as mulheres, como é que chama? Personal trainer. Personal trainer. Olha que coisa bonita. Eu acredito no professor de educação física. Personal trainer eu não conheço. Muito bem. E essa menina frequentava a academia. E se apaixonou pelo personal trainer e estava dando para ele dentro da academia. A verdade, hã? Falar o quê? Eu falo que eu... Ué, você não dá? Tava dando pro cara, tava praticando conúbio sexual, palavra forte, mas é um atrevido. Praticando conúbio sexual, etc. E hoje eu descobri mais uma parte da história. Vamos ao intervalo e a gente volta já já. Roda. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando. Feliz porque os preços são baixos, não chateiam. Porque a banda larga de até 20 mega não deixa ansioso. É fácil conhecer um cliente GVT. Ele nunca toma chá de camomila, não usa erva de São João, nunca ouviu falar em cava-cava. Só a GVT tem 1 mega por R$ 49,90. Ligue 103,25 e mude para a GVT, a escolha feliz. Ele veio para nos avisar de uma ameaça. Não demos atenção. Agora, a data já está marcada. Não há mais volta. Keanu Reeves em O Dia em que a Terra Parou. Hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Eu fui um grande empresário. Tive sucesso, tive... Minha empresa chegou a faturar... por ano. Nessa época, a gente contava com... funcionários e... filiais. Mas isso foi há muito tempo, bem antes de eu começar a usar drogas. O uso de drogas consome as empresas. Para criar um programa de prevenção, acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Bom, dizer que esse é o estado com menor índice de violência é mentira. Dizer que o Paraná tem a melhor polícia civil, militar, federal, melhor poder judiciário, tudo isso aí eu concordo. O melhor, a melhor ordem dos advogados, o melhor Ministério Público Federal e Estadual. A Receita Federal apreendeu em Foz do Iguaçu 140 quilos de maconha. Dizer que a invasão do crack... Olha só, você quer comprar crack agora? Agora, agora, agora. Pode ir aqui na praça do Lago da Ordem. Você compra quantas pedras você quiser. Tá? À noite, então, é o vendaval. Você quer comprar cocaína? Você vai nas boates da elite dominante. Que é? Ah, grande bosta. Acabou, eles vão lá dar uma mas pedra pro crack, dão um crack, faz o cavalo cheirar o cavalo sai, vamos lá, meu, tá tudo legal, entendeu? Agora, cocaína você compra a granel na boate da elite dominante, tá? Queria saber quem é que leva, quem é que pega a grana do tráfico, isso que eu quero saber. Pode grampear, vai grampear a puta que eu pariu, vai grampear a tua mãe, vai grampear a tua avó. Vai grampear a tua bunda antes que eu me esqueça. Agora, quero parabenizar, Ricardo. A Gazeta do Povo, Dr. Francisco Cunha Pereira, a invasão do crack. Agora, o Paraná é o grande líder brasileiro em apreensão do crack. 41% de toda a droga apreendida foram apreendidas no Paraná. pela Polícia Rodoviária Federal. Você não pode tirar o mérito deles, não. Aí vem a Polícia Federal, a Receita Federal fazendo um grande trabalho. Aí eu concordo, entendeu? Agora, por que que Curitiba hoje, por que que Santa Catarina, o Vale do Itajaí, muitas famílias estão deixando de ir para Itapema, Balneário, como é que chama as outras praias que estão ali? Praia Mole, Praia Picadora, toda aquela bombinha. Porque ali é a maior violência das drogas. Curitiba hoje é a maior violência em termos de drogas. Você quer comprar droga agora, tem disque drogas. Entendeu? Os caras entregam a domicílio junto com pizza, se você quiser. Entendeu? Tem de tudo. Agora não tem ninguém com saco roxo para resolver esse problema. Só o doutor Francisquini tentou, entendeu? Mas parou, né? Daqui a pouco nós vamos comentar a rota do tráfico. Só quero dizer o seguinte. Maconha. E o ano passado, maconha em quilos. Em 2007, a Polícia Rodoviária Federal, Militar, Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Receita, apreenderam em 2008 80 mil quilos de maconha. Crack. Meu Deus do céu. Em 2007, prenderam 1 milhão 362 mil pedras de crack. Esse ano. Não é 1 milhão. Um milhão. Esse ano, é o ano passado, 2008, 1.415.562 pedras de crack. A cocaína, tá? Esse ano passado, foi apreendido 444 quilos de cocaína. Haxixe, 24% apreendido. Cocaína em gramas, haxixe em unidades, que são aquelas bolas pretas da maconha. Cocaína em gramas, 3,8%. Crack em gramas, 41%. Crack é a droga da moda. E a maconha em gramas, 27,7%. A violência, enquanto a cocaína funciona como um forno convencional, segundo o coronel Jorge Costa Filho, comandante da Polícia Militar de Curitiba, o crack é violento igual a um micro-ondas, tá? O crack mata. E agora, como a maconha está perdendo mercado para o crack, Ricardo, estão colocando crack misturado com a maconha. Depois nós comentamos isso. Vamos às informações que você tem. Só um detalhe aqui, Borghetti, voltando ali ao assunto da tarifa do ônibus, que de repente você esqueceu ali ou não colocou, né, no seu comentário. Só lembrando os curitibanos... Ah, vai ser inaugurado o negócio do tomate também. Justo, meu. O Armazém da Família do bairro do Uberaba hoje é a inauguração de mais amanhã, um Armazém da Família. Amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã. Só colocando para os curitibanos o seguinte, Borghetti, nós tivemos 4 anos de governo Beto Richa e a passagem ficou em R$1,90. Se nós fôssemos se nós fôssemos acompanhar o crescimento e o aumento, né, de valores, de combustível, de, enfim, de tudo, no nosso país, eu não estou dizendo só em Curitiba, mas no Brasil inteiro, a nossa tarifa de ônibus hoje deveria variar entre R$2,60... Só uma parte, o homem só falou no programa do cara. Só nos outros programas não, né? Não, foi convidado, então, né? Foi convidado. Convidado também, né? Só colocando aqui. Ela iria variar em R$2,60 ou R$2,80. Então, esse aumento de 30 centavos, levando de R$1,90 para R$2,20 a passagem, é compreensível. O prefeito da Richa não teve culpa. Não teve culpa nenhuma. Foi um acerto entre Prefeitura Municipal de Curitiba, e empresas de ônibus. Os empresários já estavam de saco cheio, porque tudo está subindo, e eles estão levando o prejuízo, queira ou não queira, e conversaram com o prefeito Beto Richa. O prefeito Beto Richa achou por bem dar esse passo favorável às empresas de ônibus, porém, o prefeito Beto Richa colocou o seguinte para eles: aumento também do salário dos profissionais do transporte coletivo. Agora, em compensação, o governo do Paraná, do PMDB, vai estar aumentando a gasolina, o gás, a energia, água e o telefone. Tudo que pinta de novo desse governo, pinta na bunda do povo, tá? Ou seja, para finalizar, o prefeito pensou no aumento, mas também pensou outro detalhe nos trabalhadores do transporte coletivo. Não deixou de pensar na categoria. É, a inflação, o tomate é que está causando o maior índice de inflação. Não é só o tomate, não. Tudo. Feijão. Você vai no supermercado, cara. Hoje é um preço, amanhã é outro preço, depois é outro preço. Com 100 reais você não compra merda nenhuma. Essa que é a grande verdade, tá? E graças a Deus, as famílias que são cadastradas hoje em Curitiba, no Paraná, no Armazém da Família, criada pelo prefeito Beto Rich e pela minha querida secretária de Ação Social, Fernanda Rich, se no supermercado você paga 70%, 100% o preço do tomate, no Armazém da Família é 30% mais barato. Com certeza. E amanhã vai ser inaugurado mais um Armazém da Família na capital do Paraná. Ricardo Alexandre. Olha, uma agência bancária foi assaltada na tarde desta última sexta-feira, Morguete. Por volta de 2h30, na cidade de Florestópolis, no norte do estado do Paraná. Segundo informações da Polícia Militar, dois bandidos não identificados invadiram o local e renderam o segurança, tomando a arma dele. Os dois ladrões estavam armados com o revólver calibre 38 cada. Enquanto um ficou vigiando o segurança, o outro foi até o caixa e levou cerca de R$2.600 em dinheiro. R$2.000 R$2.000 tá aqui. Não, é R$2.000. Levaram R$2.600. Justo. R$2.600.000. Não, é 2.600, até porque haja dinheiro dentro de um caixa de banco, né? Não, Florestópolis, não. É R$2.600. Ousados. Ah, mas é o que tinha no caixa ali, né, Borghetti? Aí levaram. Vai ter que se atracar, né, bicho? Na situação que tá, pra não perder nada. Bom, ousados e de ação rápida, os ladrões saíram da agência bancária a pé e entraram num veículo mais à frente, só que a placa não foi localizada, não foi anotada pelas pessoas. Tá de tudo legal aí? A polícia militar, o carro fugiu por uma estrada secundária de pedra, no sentido a Cambé. Caso não descarta... Testemunhas disseram à polícia que viram quatro pessoas dentro do automóvel. A polícia militar que investiga o caso não descarta a hipótese de que outras duas pessoas estariam envolvidas neste assalto na cidade de Florestópolis. Na semana passada, também aqui em Curitiba, em plena rua 15 de novembro, no centro da capital do estado do Paraná, bandidos armados invadiram uma agência e levaram dinheiro em pleno centro da capital paranaense às 6 horas da tarde. Quer dizer, o secretário de Estado de Segurança Pública foi a uma rede de televisão hoje, na hora do almoço, e disse que Curitiba, o Paraná, tem o menor índice de violência do Brasil. E que, com o geoprocessamento, gostaria de saber o que é geoprocessamento. Eu gostaria de saber isso. O que é geoprocessamento? Será que é um gel novo que passa no cabelo? Uma coisa que você usa? Porque eu não entendo o tal do geoprocessamento. Mas tudo bem, é a palavra do secretário, geoprocessamento. Ele disse que com esse tal do geoprocessamento, o Paraná tem hoje o menor índice de violência de todo o Brasil. Ô, negão, tu comprou um óculos bonito, hein, bicho? Você foi pra praia? Fui, deu uma passadinha lá, Morgan. Muito cocô? litoral paranaense. Não, até que tava bonitinho, viu, o litoral. Não tava tão feio. Mais leve, só. Tava mais bonitinho. Tudo Porém, bem. Matinhos é uma calamidade, né? Eu gostaria até de pedir ao novo prefeito de Matinhos, pelo amor de Deus, gente, não custa caro. Aqueles você já tá mudando de assunto, pô. Aqueles pontozinhos, Alborguete, já que você tocou no litoral paranaense, aqueles pontos para você tomar banho depois que sai do mar, que cai até aquele chuveirinho. Colocar o chuveiro. Coloca um a cada 200 metros, não vai custar nada, não, prefeito. Eles vão entender, mas aí é a obrigação do governo do PMDB. Vamos lá. Não vai ter. Então não vai ter. Então, o secretário colocou isso. Eu penso assim, secretário, para tudo que lhe é perguntado, o senhor tem uma resposta. Eu tenho para mim que o senhor foi às ruas, mandou uma equipe sua às ruas, fazer uma pesquisa de como está a segurança pública. Fizeram essa pesquisa, o senhor pegou todas as perguntas que o povo gostaria de fazer, o senhor analisou aquelas perguntas, criou respostas para elas, aí o senhor leu esse seu questionário, o senhor decorou ele, e quando o senhor vai a uma rede de televisão ou uma emissora de rádio, o senhor já sabe o que dizer, está tudo na ponta da língua. Porque não é possível, para tudo ele ter uma resposta, rapaz. Mas a segurança continua realmente em baixa. Chacina na cidade de Guaíra. Foram 12 pessoas assassinadas lá. E chacina em São José dos Pinhais. Foram 5 pessoas assassinadas. Outra chacina em São José dos Pinhais, 4 pessoas assassinadas. Agora uma chacina em Araucária, região metropolitana de Curitiba, 4 pessoas foram assassinadas. Mataram 2 mulheres e 2 homens. Uma mulher sobrou porque ela se fingiu de morta, né, Ricardo? Pois é. Sabe, então, se a segurança tráfico de drogas. Por que é que está acontecendo isso? Outra coisa, secretário. O senhor não consegue explicar, e quando explica, explica mal explicado, o fato da pessoa ligar para o 190 da Polícia Militar e o telefone sempre está com aquela musiquinha enjoativa e o atendimento durar em média 20 a 40 minutos. É um absurdo, gente. É um absurdo. Se você ligar para a Polícia Militar hoje e dizer, olha, tem um cara matando uma mulher, ele está com as mãos no pescoço dela, ele está esganando ela, até a viatura chegar no local... O crime já aconteceu, já deram início ao velório e, com certeza, já estão quase sepultando o corpo. É uma barbaridade o que acontece com a segurança pública do estado do Paraná. Secretário, o senhor está com a palavra, é nosso convidado também, viu? Se bem que aqui a gente não paga, viu, secretário? E também não recebe para o senhor vir aqui. Agora, eu queria dar um alô para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Alô, Rio! Boa tarde, cidade maravilhosa. Queria falar com um idiota aí do Rio de Janeiro que fez um... Chupa aqui, ó. Só que tem açúcar, não gosto nada com açúcar. Vou chupar por causa da garganta. Tem um idiota no Rio de Janeiro? Tem um idiota no Rio de Janeiro? É, que fez um... Como é que chama aqueles mapas... Para o turista chegar no Rio. Te juro por Cristo, só levantar daqui, eu quero conversar com você de homem para homem. Tá? Um guia turístico para o Rio de Janeiro, um livro. Ministério Público, graças a Deus, mandou tirar o livro de circulação. Não, sabe o que esse idiota fez? Visite o Rio. Que aqui você tem mulher para trepar à vontade. Te juro por Deus, a Globo exibiu todas as televisões, não disse nesses termos, mas quis dizer que o Rio de Janeiro é terra de samba, de sexo e de orgias, de festas, de bacanais, etc. Isso aí é um desrespeito. Aí uma senhora, uma advogada, estava na praia, ali em Ipanema, ali no Leblon. Ela pegou e falou, olha, eu já estou com quase 47 anos, me considero uma mulher bonita, e ela é uma mulher bonita mesmo, corpo bonito, entendeu? Muito bonita a mulher, ao lado do marido, e eu não sou puta, eu respeito o meu marido, não sou puta, tá? Venho à praia, hoje meus netos não vieram, tenho 2 netinhos, às vezes vem minha filha, tal, etc. Eu sei que eu sou uma mulher que eu chamo a atenção. Mas a mulher que presta, que se dá o respeito, não quer nem saber. Não olha para lugar nenhum. Agora a mulher quando nasce pra ser... Quem é puta é puta. Entendeu? Mulher quando nasce pra ser puta é puta. O homem quando nasce pra ser filho da puta é filho da puta. Então ela deu uma aula, um exemplo de moral. Eu posso ir à praia, posso ir a um clube, a uma piscina, etc. Se tiver uma pessoa me encarando, eu mudo de lugar. Se eu vejo que persiste, eu ligo pro meu marido e mando que ele venha tomar providência. Porque eu não sou puta. E ela não concordou com o guia turístico do Rio de Janeiro, que está chamando os turistas só para fazer sexo, cheirar pó, etc. Quer dizer, é uma barbaridade que fizeram hoje. Quer dizer, é uma barbaridade que fizeram lá no Rio de Janeiro. Mas pode dizer, Ricardo. Agora, você sabe que a maioria dos turistas internacionais que vão ao Rio de Janeiro, eles vão à busca realmente do sexo, sabe disso? Bom, trepa quem quer. Agora, não precisa fazer uma propaganda desmoralizando o Rio de Janeiro. Ah, nem todo mundo é puta, entendeu? O que foi ali foi uma generalização. Todo mundo que vem a Curitiba. Curitiba inaugurou agora, não faz um mês, a maior casa da América do Sul. Chama-se... Paradiso. Paradiso. Tem as mais belas... As mais lindas mulheres da América do Sul. Paradiso. Tá? Você vai procurar? Entendeu? É até bom. Leva a sua senhora junto. Pra ela aprender como é que você vê o outro lado da meia-noite. Entendeu? Então, em tudo quanto é lugar tem. Agora, eu não quero comentar. Eu sou contra esse idiota e parabenizo... As ONGs, Ministério Público, a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não pode ser transformado na cidade das drogas, na cidade do sexo, na cidade da putaria, na cidade da canalice. Agora quero parabenizar a Polícia Federal, que prendeu o homem mais forte do Comando Vermelho, 7 mandados de prisão no Rio de Janeiro, Ricardo Alexandre Mianes. Realmente, Alborguete, considerado o número um do Comando Vermelho, o adivinha onde que ele estava? Balneário Camboriú, comprando uma Hyundai, que é uma bosta de carro. O Fábio Pinto dos Santos, conhecido como Fabinho do São João, foi preso na última sexta-feira no Balneário de Camboriú, litoral de Santa Catarina. Tudo quanto é praia, vai pra lá, né, cara? Justamente. Vai pra Santa Catarina. A prisão do suspeito aconteceu quando ele negociava a compra de um carro em uma agência de automóveis. Os policiais do 20º Distrito Policial do Estado do Rio de Janeiro receberam o apoio de agentes da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, de Santa Catarina. Fabinho, do São João, é acusado de ter participado da troca de tiros com agentes da Delegacia de Furtos e Roubos de Autos, a DRFA, no final... Olha, que bonitinho, né, Morguete? Furtos de Autos, no final do mês de novembro Autos. Último. Altos. Quer dizer, a pessoa está numa altura maior. Pode ser, eu acho que é, né? Se fosse de veículo, seria V. E automóveis. Só avisa a pessoa do telefone completo. Aí que sobre a rota do crack nós vamos falar amanhã. E sobre a portabilidade, a troca de telefone, eu queria saber qual é a melhor operadora hoje. Se é a Claro, se é a TIM, se é a Vivo, é a outra. Mas pode dizer, desculpa. Bom, isso teria acontecido em Manguinhos. Que não tem seu burro. Na capital fluminense. Na ocasião, cerca de 6 policiais ficaram feridos e vários veículos foram alvejados. De acordo com a polícia, Fabinho do São João comanda o tráfico de entorpecentes em vários morros, entre eles o Morro do Manguinhos, todos da mesma facção criminosa. Contra Fabinho estão expedidos 8 mandados de prisão, inclusive pelo ataque aos policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Autos. O suspeito deverá chegar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde de hoje, segundo a polícia, e deverá ser levado diretamente ao complexo da Zona Norte, onde ficará preso, segundo informações da Polícia Carioca. Agora, o vagabundo estava onde, hein, Ricardo? Estava em Balneário Camboriú. Agora, eu acho que não é o número um do Comando Vermelho, não. Não, né? O número um do Comando Vermelho está preso, Alborguete. Chama-se Fernandinho Beramar. Pois é, é a vida, né, cara? É a vida. Isso não acaba nunca, nada acaba, né? Não, a Oi comprou a Brasil Telecom no Paraná. Agora eu quero saber dessas operadoras que tem aqui. Acho que a melhor é a TIM ainda, né? Melhor é a TIM, né? É a Claro, mas sempre tá no escuro esse cara. Você liga pra ele, o celular dele não funciona. Você fala pra ele, ó, liga mais tarde porque tá tudo escuro aqui. Quem tá vivo tá morto. Sei lá, não entendo. Então eu não sei, eu queria saber aí. Tá. Ah, bom, o governo do Paraná, deixa eu só dizer, o governo do Paraná entrou numa guerra com a rede de telefonia TIM porque não pagava a conta dos celulares, rapaz. E aí a TIM cortou os telefones. Pois o governador do PMDB do Paraná foi na TV Educativa aqui no Paraná e desceu o cacete na TIM como se for todo cheio de razão. Quer falar de graça? Vai trabalhar, jacaré! A gente volta amanhã. Boa tarde, Ricardo. Um abraço pra galera toda que tá ligada aí de mim aí. Tá, é, toda a galera que tá ligada de mim aí amanhã. A gente fala, são mais de 27.800 pessoas. É, de todos os iogurtes que foi descoberto em toda a rede da internet, ok? E daí? Tá, mas eu quero saber o seguinte, Vitor. Se eu estiver em São Paulo, eu falo com esse telefone? Se eu estiver em Florianópolis, eu falo? Acho. Então, se eu estiver na Bahia, eu falo? Se eu estiver em Santos, eu falo? Se eu estiver no Rio de Janeiro, eu falo? Se eu estiver no litoral do Paraná, eu falo? Se eu estiver no litoral do Rio, eu falo? Quero saber. É isso aí. Boa tarde, senhor Ricardo Alexandre. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Pablo. Desculpe as brincadeiras. Tudo bem, já tem uns telefonemas se aguardando aí pra noite. A tua mulher sabe que você é garoto de programa? Não sabe? Então tá bom. Você é um coitado. Então vem se defender aqui. Não, aqui, você tem que falar aqui. Deixa eu me defender aqui. Atenção, você que está me ouvindo nesse exato momento. A todas as pessoas. Eu não sou garoto de programa, isso é uma mentira. O Borghetti, ele gosta de... Não, ele gosta de fazer essas brincadeiras sadias. Eu acho uma brincadeira sadia. Não, tudo bem, amor. Não, eu sou garoto de programa. Não vem bater, não, amor. Não. Então, não posso ter direito de resposta. Então fala direitinho. Fala direitinho, viu? Vai lá. Tchau, gente. Um beijo na alma. Você ouviu Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia.